Começamos a edição do Flash House de hoje com Delight, Grooves in the Heart. Tá aí o setlist de uma bela de uma salada que foi o primeiro bloco do Flash House de hoje. E o segundo bloco tá muito legal também. Fique por aí. Oh, set me free. Oh, why don't you do that for me? Você está ouvindo Flash House. Ai, que sábadozinho michuruca. O que, que será que tá rolando no rádio, hein? Flash House. Todos partir das 18 horas. Aqui na Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 6h45. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House de hoje vai começar com a Shakira, Whenever, Wherever. Eu às vezes confundo isso, né? Eu invirto. Mas o certo é Whenever, Wherever. Teremos também a Madonna, Europe, Europe. Pink Coffee, James Brown, olha só, Baltimora. Bom, tá aí pré-anunciado o setlist do segundo bloco do Flash House de hoje. Que você provavelmente está curtindo aí no riosurradio.com no sabadão a partir das 18 horas ou então conferindo no podcast. Se você ainda não conhece o podcast, é só digitar aí podcast.riosurradio.com. Aí você vai poder conferir a edição do podcast de hoje e os anteriores a esse. No dispositivo que quiser, no dia que quiser, na hora que quiser. A comodidade total, né? Oh,

think it's time to take a heart.